ser um crente salvo em Jesus. E seguir para o céu contente, carregando a cruz. Mas existe alguém que procura minha fé destruir. Te peço com toda a força que existe em mim, ajuda-me, não me deixes cair. Existe no cristão de caminhar alegre pelas ruas de Sião. Mas existe pedimos com toda a força que existe em nós, ajuda-nos, não nos deixe cair.